ritmo suave, vai. Bande só homo sapiens, tão me olhando igual um ET. Quando eu estaciono no baile, minha nave, pô, algo. Tem lança e crack, igual uma praga destrói a favela. Se vocês não cuidam da vida na Terra, por que que procuram a vida em Marte, mano? Viajei anos luz à frente. Eu vim do futuro pra ver vocês tudo batendo panela. Tirando selfie com o goleiro Bruno, DK assassino. Ha, ha, DK assassino e agressivo. Mas esses políticos aí que sumiram, ouvi dizer que foram abduzidos. Aqui na área, situação precária, dengue, a fome, a febre, a malária. Os menor andando de semi-automática e se achando picada a galáxia. Eu não sou desse plano, eu não sou ser humano. Não sou dessa terra nem desse planeta. Igual astronauta, nós estamos voando. Vendo a queda de MC Estrela. Alô marciano, essa raça humana hoje em dia tá foda. Pra essas plantas ainda dão água, mas pras crianças eles dão Coca-Cola. Eles carregam a doença da inveja, destrói tudo aquilo que toca. Antes que eu seja mais um infectado, planeta Terra, tô indo embora. Levaram de nós, não, o que mais precisávamos. Congelaram nossas pineais, esquecemos das vidas de trás. Vivemos num planeta americano. Aprisionaram sonhos, testaram homens. Tanta malícia, duvido que teria sido pensado por um ser humano. Mas sim por um reptiliano. Vim pra fazer mais um reptiliano. Com esses mano do rap a miliano. É só assim que o nosso rap se inova. Eu vim lá do Planalto Central, onde a terra é plana só no chão, liga. Ouvindo essas paradas já fico passando mal. Conhecimento por ibope é o hip hop que implica. Parei por aí, calma, dica, vai dar uma lida. Tanto tempo que a terra tem de vida. Se for pra morrer gritando pro mundo eu tô junto. Somos governados por outro tipo de vida. Me encontro lotado de vício. Sem minha glândula viro gandula. Quem joga fora de campo e dentro de campo, o jogo é muito mais difícil. Não vou desistir daqui até se deduzir um fim. Acredito que há seres de bem longe daqui. Não vou desistir daqui até se deduzir um fim. Acredito que há seres de bem longe daqui. Eu vim de longe. Eu não sou daqui, eu sou daqui. É teletransportado, guiado via elipse high-tech. Homo sapiens convivendo em uma esfera flutuante. Alfa, beta, delta e gama, expandindo todo quadrante. Vixe, na galáxia, via láctea, extraterrestre, seres habituzem, observam aqui. Contatos imediatos pra onde fomos. Feitos de poeira cósmica, ou não nós, os cromossomos. Explodiu, surgiu inúmeras vidas pelo cosmo. Na imensidão do espaço, outros fossilizados corpos. Conhecimento é pouco além da capacidade. Descobrindo e desvendando as escritas Anunnakis. O sideral espaço os conduz. Corpos celestes viajando na velocidade da luz. Gravidade atmosférica persiste por aqui. Além da nossa compreensão, o universo e o existir. Aterrissamos nessa terra, eu vejo que a vida é completa. Eles falam em missão de paz, mas fabricam mísseis para a guerra. Os dizem que são do futuro, eu sei que vieram bem antes. Levantaram todas as pirâmides, ah, quem diga que afundaram Atlantis. Eu peço ajuda pelo rádio, eu mando um recado pros nossos. Alguém que me escuta embaixo. Eu tento contato no rádio, ignoram todos os meus esforços. Eu vejo o futuro bem próximo. Teorias são só desse Big Bang. Minha evolução foi do Nectar Gang. Eu cuspo rimas, então vem que tem. Trocando letras tipo Bang Bang. Uns acreditam, muitos ignoram. Vida inteligente bem longe daqui. Nossa solução será Armagedon. Ou será que um dia vamos evoluir? Eu tô nessa bolha, planeta Terra. Desci aqui pra ensinar minha alma. Mas nesse planeta, se as armas destravam, ninguém mais se salva. Desce e repara, raios que caem eu guardei na gaveta. São inspiração, usei numa letra. Tô vendo se os deuses são mesmo astronauta. Fumando um beck e olhando a luz. Derramam lágrimas na Via Láctea. Andei sozinho nas linhas de Nazca. Não achei nada, vou pra outra galáxia. Uso o portal lá nas Ilhas de Páscoa. Eu moro na esquina do mundo e eu faço luz no escuro. Porque minha nave é o mundo e eu fiz check-in pro futuro. Onde se sabe exatamente como fizeram as pirâmides, que não foi trabalho braçal. Isso é unânime, minha gangue não é o tipo de MC que quer champanhe. É o tipo de MC que vai do palco à nave mãe. Na mente de vocês, buraco negro. Na minha mente eu ando cultivando sistemas solares. Com mitos, vínculos, chakras, ritos e mares que mudam com ciclos lunares. Qual minha raça? Não sou humano. Rod não é preto, mas também não é branco. Sempre parado ao entrar no gueto e sempre travado na porta do banco. Rod. Algum sonho em ter muito ouro, sonho de outros é ter muita prata. Mas até hoje meu sonho, meu mano, consegui que compra a minha casa, dá um quartão para a minha coroa, fala que é o nosso lugar. Pode arrumar suas coisas, maninha, não vamos mais precisar se mudar. Desde pequeno mudando de casa, mudando de bairro, mudando de lá. Prefiro ser um alien que um alienado, eles não me entendem, mas vão me julgar. Gastam numa noitada que no mês inteiro minha mãe demora pra ganhar. Vivo na madrugada, ouvi a sua fraqueza mesmo sem querer te julgar. O sonho da casa própria, sem o estado se apropriar, nem agiota pra se aproximar. Nesse planeta eu tô preso, me sinto no cativeiro quando que minha nave volta pra me buscar. Essa raça não entende suas próprias diferenças, não pensa como age, não age como pensa. Vocês não são donos do planeta Terra, vocês são um câncer que gera a guerra. E não sobrará pedra sobre pedra. Seres humanos, voltem pra suas cavernas. Achamos que eram mais evoluídos, tempos modernos, homens primitivos. Vamos em busca de um povo evoluído. Câmbio, desligo.